Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar. Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente. E minha mãe se entregou a esse homem perdidamente. Ele assim como veio partiu, não se sabe pra onde. E deixou minha mãe com um olhar cada dia mais longe, esperando parada pregada na pedra do porto, com seu único velho vestido cada dia mais curto. Quando enfim eu nasci, minha mãe embrulhou-me num manto, me vestiu como se eu fosse assim uma espécie de santo. Mas por não se lembrar de acalantos, a pobre mulher meninava cantando cantigas de cabaré. Minha mãe não tardou a alertar toda a vizinhança, a mostrar que ela estava bem mais que uma simples criança. E não sei bem se por ironia ou se por amor, resolveu me chamar com o nome do Nosso Senhor. Minha história, esse nome que ainda hoje carrego comigo, quando vou barimbar, viro a mesa, bebo e bebo e brigo. Os ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de cruz, me conhecem só pelo meu nome de Menino Jesus. Os ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de cruz, me conhecem só pelo meu nome de Menino Jesus.